Bom, pessoal, voltamos então agora para o bloco da Extreme Series, né, para falar um pouquinho do que aconteceu lá em Michigan nesse final de semana. Corrida morning, não foi muito das melhores, não foi aquela movimentação, aquela coisa de louco, não. Né, uma corrida tranquila, uma corrida também rápida, assim como da Truck Series. Se for ver, até um pouco mais rápido que a Truck Series, porque a Truck Series ainda tem uma milhagem menor. E a Extreme Series aí teve 250 milhas, né? Então, assim, não foi muito movimentada, não. Foi um negócio mais aí água com açúcar. Tivemos aí, claro, que as trocas pela liderança ali que meio natural, né? Keselowski, Denny Hamlin, Cole Custer chegou também a aparecer ali liderando a corrida. O Keselowski, o Elliott Sadler também apareceu, depois voltou o Keselowski, o Sadler, né? Até o Elon Baron apareceu no finalzinho ali, né? Pra lutar ele por algo ali, né? Então, a corrida também aparecia que estava tudo se encaminhando para ser mais uma vitória do Keselowski, mais uma vitória, né? Eu falo do Keselowski, que estava com o carro 22, apesar de ele estar com o carro 22, né? Mas seria mais uma vitória ali do Cup Drive. Mas tudo se mudou. Foi a vitória do Cup Drive, mas foi bem diferente do aquele contexto que parecia que estava se desenhando, né? Sem aquele negocinho chato, aquele finalzinho chatinho, sem graça. Mas até quando, faltando 5 voltas para o final, o Matt Tiffin acabou rodando, né? Levou um toque ali e acabou rodando o Matt Tiffin na curva número 4, né? E tivemos 5 voltas para o fim e a bandeira amarela. Enfim, aí sim tivemos uma sobrevivência na corrida, aí sim o bicho pegou, aí sim o pau moeu. Bom, foi quando, né, na relargada ali, o Denny Hamlin acabou assumindo a liderança e foi toda aquela briga ali, o Elon Baron foi embora, depois o Hamlin pegou e tal, na última volta, abriu a última volta, dois colados, porta a porta, e realmente foi de tirar o fôlego essa disputa pelos dois, aí, com os dois aí pela liderança. O Sadler, ele chegou ali na curva 3 no finalzinho, na última volta, tipo, chega aí, pessoal, tô aqui também. É, se algo desse errado ali, o Sadler com certeza assumiria a liderança e iria vencer, né? Até porque o Sadler estava muito perto deles, não teria chance de ninguém ultrapassar o Sadler. E depois ali no finalzinho ali, né, já entrando, saindo da curva 4 ali, o Elon Baron deu uma balançada, e o Hamlin conseguiu jogar para dentro, veio com o side draft dele, né, do Elon Baron, e acabou vencendo a corrida. A diferença foi de 0.012 segundos, pessoal. Então, a menor chegada na história de Michigan da Extreme Series, né? Foi a vitória mais apertada aí da Extreme Series em Michigan. Então, parabéns aí para quem estava na pista e quem acompanhou a corrida ao vivo aí, que foi realmente muito emocionante, né? Foi uma chegada muito apertada. É bom ver chegadas, né, no photo finish, closest finish. Chegada ali é bem apertadinha mesmo, é legal ver. Sei lá, eu gosto demais desse tipo de final aí. E gosto porque eu relembro. Talladega. Eu relembro da Talladega, já tivemos várias. Mas a mística, né, chegada de Darlington 2003, realmente aquela lá é a vitória mais apertada que tá gravada na minha mente. Tipo, veio toda hora um filme, parece um GIF, sabe? Fica repetindo assim, ó. Aquele negócio na minha cabeça. Tchá. Fica repetindo assim, ó. Né, aquela chegada em Darlington 2003 com o Kurt Busch e o Rick Irving, realmente é sensacional. Aquilo lá, assim, faz qualquer cara apaixonado por qualquer outra categoria deixar de gostar para gostar de NASCAR. Realmente é muito legal, né, a vitória do NRL. E o mais legal ainda também que eu gostei foi que o William Baro veio via Twitter, né, agradecer o Danny Hamlin, falar que foi que ficou feliz pela vitória dele. Olha que legal o William Baro, hein? Falou que ficou feliz pela vitória do Danny Hamlin, porque foi uma batalha limpa, não teve nenhuma sujeira. Por isso ele ficou muito feliz com o Lombardo. Ele sentiu, né? Ele reconheceu a vitória do NL, porque ele sentiu que realmente o Hamlin estava melhor que ele. Então, parabéns, né, ao NL pela sua vitória. O NL agora soma na SCS 16 vitórias, sua primeira esse ano. Mas essa vitória aí, né, ele venceu, tal, tudo beleza. Foi pro Victor Lane lá, estourou champanhe. Não é champanhe, é energético agora, né? Aquele negócio lá que eles tomam lá. Cada corrida é uma coisa. Coca-Cola. Né? Ah, o Danny Hamlin da Coca-Cola. Com certeza teve Coca também lá à vontade lá no Victor Lane pra eles. Então, no finalzinho da corrida ali, né? Depois teve ali a expressão após a corrida. E o carro número 11, não, 20, perdão, não passou. né? Então o Carlos Movito passou, perdeu aí os pontos da vitória, né? É claro que para o carro 20 não importa nada, o DNRL não importa nada, a vitória é dele, do DNRL, continuou para ele aí, né? O DNRL não mudou, não se tirou essa vitória dele, não descomputou essa vitória da carreira do DNRL, realmente é dele essa vitória, mas perdeu vários pontos aí em relação ao carro 20, que para mim, ó, tanto faz como tanto fez, até porque não tem nenhum prejuízo maior aí. Realmente vai ter um prejuízo, né, do War Points e tal, mas a vitória já foi mesmo, realmente o espetáculo já foi consumado. Então, parabéns ao DNRL pela sua vitória, 16ª na iPhone Series, né, e o William Baro muito bem mesmo. O William Baro chegou muito próximo. O William Baro, pessoal, é o que eu sempre falo, tá? O campeão, ele tá sempre perto da vitória. Ele tá sempre próximo ali. Pode acontecer o que acontecer, mas ele tá ali, ele tá aparecendo ali. A questão é a seguinte, e outra coisa que eu sempre falo também é a sorte, tá? A sorte acompanha o piloto campeão. Ah, mas o cara não tem sorte, porque o cara que vence aí tem sorte, porque muitas das vezes o cara tem sorte. Porque talvez por exemplo, o Daniel Soares ano passado, quando venceu a primeira corrida em Mística. O Caio Busch acabou o combustível, o Joe Logano acabou o combustível, quem caiu no colo de quem? Do Daniel Soares. E o Daniel Soares no finalzinho foi o campeão da temporada. Então assim, a sorte acompanha o cara que realmente tem que ser campeão, né? E o William Baro é realmente o cara que está muito perto aí. O William Baro é o cara que está se trabalhando para ele talvez já assumir o ano que vem, né, o carro 38 do Dan Hall Jr. Possa ser que isso aconteça, não é certeza. É mais ainda para Alex Buma do que o próprio William Baro. Talvez o William Baro ficaria para o outro ano, que é para assumir o carro 5 do Casey Kane. Possa ser que isso aconteça, tá? Mas talvez a Hank Motorsports pode pegar o William Baro e já jogar lá no 88 e falar: se vira aí, legal. Igual fizeram com o Chase Briscoe, jogou ele no 24 lá, né? Só tá substituindo o campeão, né? O multicampeão Jeff Gordon, o Chase Elliott, e vai fazer isso com o William Baro. Claro que tá entre nós, né? O Dan Hall Jr. é campeão, mas é um cara que realmente tem uma fama, uma liga, uma religião atrás dele aí. Muita gente, muito fã. A NASCAR é o que ainda, porque tem o Dan Hall Jr. que ainda traz ainda a identidade do Dan Hall Sr., né? Mas enfim, o William Baro continua muito bem ainda, só temporada 2017. Foi o segundo colocado, parabéns ao William Baro. Agora soma 3 top 5 da temporada 2017. Outro cara que eu quero destacar é o Ayrton Salder. O Ayrton Salder que segue lá tranquilão, assim, ó, de boa mesmo. É o líder do campeonato, né? O Ayrton Salder segue lá na suave na nave. O nosso amigo Ayrton Salder terminou dentro do top 10, do top 5, perdão, somou mais pontos. Agora tem 6 top 5 na temporada 2017. São 11 top 10 em 13 corridas. Não preciso falar mais nada, 2 corridas fora apenas no top 10, né? O outro cara que eu quero destacar é o Kyle Busch. Kyle Busch que foi muito bem. Kyle Busch aí que tem 87 vitórias na Xfinity Series, né? E o Kyle Busch, pessoal, foi o 5º colocado. Esse não é por resultado dele na temporada 2017, pior, foi em Las Vegas 7º. E outra notícia que eu quero dar para os senhores é que o Kyle Busch já correu 4 corridas, ele pode disputar 10. Já correu 4 já, então falta mais 6 corridas apenas para o Kyle Busch na temporada 2017. Outro cara que eu quero destacar é o Ryan Reed. O Ryan Reed que andou muito bem, estava muito bem ali no finalzinho da corrida. Parece que essas pistas rápidas e o Ryan Reed gosta um pouco mais, né, rapaz? Porque ele sempre está se destacando em corridas quando é muito rápido assim. Foi o 8º colocado, parabéns a ele, o Ryan Reed, né? E o Ryan Reed que volta ao top 10, mais uma vez no top 10 aí. São poucos ainda nessa temporada, são apenas 4, mas aí volta. Ele que não entrava no top 10 desde Dover, né? Mas Dover ele foi o 5º colocado, top 10 mesmo, desde Las Vegas, a terceira corrida da temporada, que não terminou dentro do top 10. Parabéns a Wild Reed. Outro destaque aqui é o Brandon Jones que andou muito bem, né? Enfim, eu vi o Brandon Jones andando melhor, conseguiu seu primeiro top 10 na temporada 2017. Talvez muito pouco ainda pelo equipamento que ele tem. O Cole Custer aí fechando o top 10, né? Salvando até que um resultado péssimo que estava nada dando certo para ele, né? Salvou aí o top 10, agora soma 6 top 10 na temporada 2017. É o 8º na tabela de pontos. Beleza, pessoal? Bom, corrida. Corrida foi uma corrida tranquila, uma corrida bem morninha mesmo, né? Mas tivemos boas batalhas lá na frente, né? O Keselowski liderou bastante voltas, o Danny Hill liderou bastante volta, o Elliott Sadler e o próprio Lombardo também, o Cole Custer também liderou, né? Mas foi uma corrida bem mais tranquila, sem muitos problemas aí. Meu destaque negativo nessa corrida aí, Justin Allgaier foi apenas o 16º colocado com a Dino Motorsports. Talvez essa não seria a posição ideal para ele ter terminado a corrida, deveria ter terminado um pouquinho mais à frente. Mas uma coisa ficou bem clara esse ano: o Justin Allgaier gosta das corridas do Dash for Cash, né? Falou que vale $100 mil, né? Com ele mesmo, ele vai lá para cima, né? E foi muito bem, venceu duas esse ano. E vai muito bem aí o Justin Allgaier nas corridas do Dash for Cash. Ah, um outro destaque aqui também: o Matt Tift aí com esse resultado horrível dele, né? Mais um péssimo resultado do Matt Tift. Agora ele é o 9º na tabela de pilotos. Está muito, mas muito, muito longe realmente do que foi o Eric Jones no ano passado. O Matt Tift tem apenas 4 top 10. Ele que é o contender, ele que é o cara que luta, né, pelo título aí da Joe Gibbs. Então não está muito bem. O Matt Tift precisa realmente melhorar. E muito resultado dele. Apenas 4 top 10 na temporada 2017, para quem luta pelo título na 9ª posição, realmente é muito complicado. Claro que ele pode vencer uma corrida e já se garantir e ligar o foda-se pro resto da temporada regular, né, só esperando o playoff. Mas eu penso que ele precisa realmente melhorar e melhorar muito o resultado dele. Desempenho em pista que está muito, muito, muito abaixo do normal. Beleza, pessoal? Bom, então é isso mesmo da Ice Series, para falar para vocês da corrida aí. E voltamos daqui a pouco para falar da Cup Series, né, para a corrida em Michigan. Beleza, pessoal?